Electro Live. Electro Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Arc-en-Ciel 96.2. CL 96.2. Electro Live. Chris Space. On Radio Arc NCL 96.2. Down. 96.2. Electro Live. Chris Space. Electro Live. Chris Space. On Radio Arkansio 96.2. Electra Live. Chris Space. Radio RKNCL 96.2. Toronto Live.

Electra Live. Chris Space. Mixed live. On Radio Agencia 96.2. Just be good to me. Electro Live, Chris Space. Sur Radio Arc-en-Ciel. On va attaquer la deuxième heure avec ce très bon remix de Café Del Mar. CL 96.2 Electro Live.

I don't depend. 96.2.

Super Shop Shooter. Electro Live. Chris Space. On Radio Arcancio 96.2. Thank you. On Radio Arc-en-Ciel 96.2, Chris Space. Dernier pour ce soir. En espérant que ça vous ait plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, profitez. Ciao. Arc-en-Ciel 96.2 Electro Live. O Sporting, que até esta altura tinha apenas uma derrota no, na temporada, não no campeonato, mas na temporada, que era na final da Supertaça. Na Liga dos Campeões tinha 3 vitórias, 2-0 ao Lille, 2-0 ao Sturm Graz e 4-1 ao Manchester City, e tinha um empate em Eindhoven, 1-1, perde com estrondo por 5-1. Tu já o disseste, numa noite, e não me canso de repetir, numa noite de facto irreconhecível desta equipa do Sporting. Sim, acaba por ser, vamos ver, acaba por ser um banho de realidade que o Sporting hoje acabou por experimentar. A conjugação de duas coisas acabou por ser absolutamente fatal para a equipa de João Pereira. Uma exibição irreconhecível de uma equipa que nunca esteve bem no jogo, teve apenas um fogaz durante 15 minutos na segunda parte. E a partir do momento em que Diomandé faz o penalti que dita o quarto gol do Arsenal, as coisas voltaram à mesma. O Arsenal fez o quinto e podia até ter feito mais gols. É verdade que o Sporting tem pelo menos 2 remates para gol. E estou a falar daquele remate de Gyökeres à junção entre o poste e a barra do lado direito da baliza de Raya, que fez um bom jogo. E também um grande remate de Ullmann agora na ponta final, que o guarda-redes internacional espanhol defendeu. Mas é absolutamente claro, evidente, cristalino, que o Arsenal foi incomensuravelmente superior à equipa do Sporting desde o apito inicial. O Sporting lidou mal com essa situação. Já tinha acontecido o mesmo na primeira meia hora com o Manchester City. O Sporting aí teve a sorte do jogo, o City não fez o segundo golo. Gyökeres tem 2 oportunidades à segunda marca. O jogo mudou completamente e o Sporting arranca para uma segunda parte estrondosa. Aqui, quando faz o golo, o City já tinha 3. Já tinha marcado 3 golos na primeira parte. Portanto, a partir daí, digamos que a sorte do Sporting estava traçada. E na verdade, a equipa de agora, comandada por João Pereira, nunca se encontrou. Teve 15 minutos em que, de facto, deu a sensação que se pudesse fazer o segundo golo, poderia criar pelo menos a dúvida no adversário, que sentiu o golo do Sporting e o assédio e a pressão ofensiva que a equipa do Sporting fez nos primeiros 15 minutos da segunda parte. Mas, quer dizer, se nós considerarmos os 90 minutos mais alguns pozinhos que o jogo teve, quer dizer, não pode haver a mínima dúvida em relação à justiça e por números que correspondem à superioridade da equipa do Arsenal. Vamos ouvir Gonçalo Inácio.